hoje eu vou chegar chegando melhor e se preparando. Fala pro dono do bar, é pra ele não se atrasar. Som de buzina, carro com cortina. Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém. Conduzina, depois da tequila, para o som do carro. Hoje eu vou mandar descer. Já estou vendo, várias novinhas descendo. Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém. Mundo gira, depois da tequila, para o som do carro. E hoje eu já vou mandar descer. Eu já tô vendo. Eu já tô vendo. Eu disse para não me descer. Eu já tô vendo. Mas era não me descer. Eu já tô vendo. Eu disse para não me descer. Vai descendo, vai descendo. Eu já tô vendo. Guaranovinha descendo.